O tema de hoje é bastante sugestivo, né? Anjos e demônios. E quando a gente fala em anjo e demônio, a gente fica até um pouco meio dividido, saber o que é anjo e o que é demônio, né? Mas aí vamos procurar um pouco na história, né? Como é que surgiu essa história de anjos e demônios? Porque se nós formos falar da história antiga e não medieval, a palavra daimon vinha do grego e queria dizer inteligência, genialidade, genitude. Se nós formos hoje olhar no dicionário a palavra anjo, é o mesmo significado, gênio e inteligência. Na verdade, anjos e demônios significam a mesma coisa, tem o mesmo significado. Só que, falando disso, né, antigamente, antes da Idade Média, na Idade Antiga, então, não existia a palavra demônio. O grego dizia que daimon era uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa genial, que tinha um gênio dentro dela. Só com o advento, então, do cristianismo, mais precisamente, então, depois de 150, 200 anos, isso é no século I, século II, né, com o predomínio do poder, tanto espiritual como o poder temporal da Igreja Católica Apostólica Romana, é que se criou, então, na verdade, esses termos anjos e demônios. Anjo, para, digamos assim, caracterizar, seria uma característica de alguém bom, de uma coisa boa. E demônio seria a característica de uma entidade, digamos assim, espiritual, extremamente perversa, demoníaca, com até uma forma de, que seria o Satanás, com uma forma de chifres, com patas de boi, de cavalo, não sei. Então, isso aí foi toda uma mitologia criada em torno da Igreja Católica Apostólica Romana para caracterizar o bom e o ruim. Por quê? Mais ou menos aí para o século VI, século VII, que se criou-se uma sociedade que eram os Illuminati. Isso vocês podem ver no filme Anjos e Demônios, que não é só, aquilo lá não é só cinematografia, aquilo lá existe história. Anjos e Demônios, existe uma história de toda uma era medieval que nos fala, então, dos Illuminati, que era uma sociedade que ia contra o predomínio ideológico religioso da Igreja Católica, e essas pessoas, eles tinham, digamos assim, um pouquinho mais de, não vou dizer de conhecimento, mas eles pensavam de outra forma, eles não concordavam com a ideologia imposta na época. Então, eles tentavam colocar de outra forma a questão religiosa. Mas aí se criaram também uma outra sociedade para proteger a igreja, que eram os templários. Tá? Então, dessa forma, os templários eles eram caracterizados pelos anjos. E os Illuminati pelos demônios. Tanto que até no filme tem uma hora lá que o cara chega e diz assim, um demônio Illuminati. Tá? Então, essa é a questão. Na verdade, anjos e demônios é uma criação mental que veio com esse advento do cristianismo. Mas, voltando um pouco atrás aqui no livro dos Espíritos, claro que existe uma hierarquia de anjos. O que são anjos hoje na acepção aqui, na compreensão do livro dos Espíritos? Existe uma hierarquia que são anjos, são os arcanjos, são os querubins, os serafins, inclusive os últimos dois aí, serafins ou querubins, eu não sei direito a sequência. Eles são entidades espirituais que estão extremamente já elevadas. Eles não necessitam mais reencarnar aqui no planeta, porque eles são seres moralmente e eticamente falando extremamente perfeitos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tanto que os dois últimos eles perderam a forma perispiritual. Eles não têm mais uma forma perispiritual. Eles são simplesmente energia, energia pura. Então, esses, pela classificação do livro dos Espíritos, seriam os anjos. Mais um pouquinho falando de anjo. Hoje vamos falar dos anjos bons, então. Porque, na verdade, os anjos podem ser caracterizados como anjos bons e os anjos bons, ruins. Existe aquilo que muitas pessoas que falam, inclusive livros que falam dos anjos caídos, que são anjos que regrediram, digamos assim, na sua hierarquia. Por quê? Porque talvez não tenham suportado a pressão, digamos assim, espiritual. Mas tudo isso aí é história. Na verdade, anjos, arcanjos e as outras classificações são entidades extremamente perfeitas, moralmente e eticamente falando. Falando de anjo ainda, nós culturalmente falando, na questão até religiosa da nossa região aqui, todos nós, eu por exemplo, desde criança escutei falar, e a minha mãe nos ensinava, eu e meus irmãos, a rezar pelo anjo da guarda, chamado de anjinho da guarda. Inclusive, eu que estudei em colégio de freira, colégio das irmãs de São José, todos os dias, nós tínhamos que fazer uma oração pelo anjo da guarda, para que ele nos protegesse naquela época das más tendências, das situações perigosas. Enfim, o anjo da guarda, que eu nunca consegui naquela época compreender direito o que que era. Eu só vim compreender direito o que que era, digamos, o anjo guardião, depois que eu comecei a conhecer a doutrina espírita, que eu comecei a me adentrar, a estudar a doutrina espírita, que fala realmente do que é um anjo guardião. Então, o que que são os anjos guardiões? São aqueles que ficam no nosso lado o tempo todo, nos aturando as nossas inconsequências, os nossos atos, às vezes, extremamente hostis à nossa própria vivência, atos, às vezes, que vão contra aquilo que nós aprendemos na infância, e eles ficam nos suportando o tempo todo. Esses são os anjos guardiões, que tem o tempo todo nos colocar no caminho, através da intuição, no caminho certo. E esses anjos guardiões, eles nos conhecem profundamente, conhecem todos os nossos defeitos, nossas virtudes, nossas invirtudes, e eles vieram no lado de cada um de nós para nos aturar, em primeiro lugar, né? E para nos proteger, de certa forma, de todas as viciações, de todas as invirtudes. Então, na questão de anjos, essa é isso que eu posso colocar de maneira um pouco diferente daquilo que está no livro dos Espíritos. Mas se vocês quiserem conferir, está na questão número 128, sobre a questão essa da hierarquia dos anjos. Quanto aos demônios, bom, hoje é bastante comum a gente escutar em algumas igrejas evangélicas, né, que eles expulsam os demônios, as pessoas, através de rituais, através de hinos, de louvor, e através de uma montoeira de orações e geralmente de volume bastante elevado, né? Eu sei porque eu tenho uma igreja evangélica no lado da minha casa. Então, eu conheço como é que funciona. Mas, na verdade, os demônios, na acepção da palavra, no entendimento do cristão, como sendo uma entidade demoníaca que nunca vai se melhorar, que nunca vai atingir um grau mais elevado de sabedoria ou de moralidade ou de ética, isso é mentira. Isso não existe. Todos os demônios, um dia, os demônios que seriam hoje, a gente tem que compreender que são entidades espirituais trevosas, que não atingiram ainda, digamos assim, aquilo que nós conseguimos atingir. Digamos assim, que nós temos um certo senso de ética, de moral, de saber o que é certo, do que é errado, de não cometer crueldades, né, com outras pessoas ou com animais. Então, talvez nós já tenhamos passado essa fase. Mas existem, sim, verdadeiros demônios. Encarnados e desencarnados. Que cometem atrocidades. Mas eles não vão ficar sempre nesse estado de demônios ou de espíritos malvados ou trevosos. Um dia eles vão chegar a ser melhores que nós. Um dia eles vão chegar a ser anjos. Até hoje estava escutando o programa, que eu sempre me esqueço o nome, Renascer, do Mickey, do Zanella, e o Zanella comentou uma passagem que está aqui no Livro dos Espíritos, que fala que o Kardec tinha um ditado, né, de que todos os anjos, um dia eles foram demônios, e que todos os demônios, um dia eles serão anjos. Então, isso comprova o quê? Comprova que existe uma evolução para tudo. Aqueles que hoje são considerados os demônios, que não são nada mais, nada menos que espíritos trevosos e maldosos, e que teimam em permanecer nessa maldade, um dia eles se tornarão anjos, se tornarão arcanjos. Nós temos que pensar sempre de que o nosso planeta aqui, ele é muito recente ainda. Antes mesmo de nós aqui criarmos o da civilização antiga, os primeiros primatas, de conheceram o fogo, já existiam anjos, já existiam entidades espirituais extremamente perfeitas. Já naquela 15, 18, 20 mil anos atrás, já existiam anjos, arcanjos, entidades espirituais perfeitas, moralmente e eticamente falando. Então, nós, na nossa pequena visão da coisa e na nossa imediatez, que é, digamos assim, característica de nós humanos, né? É difícil a gente compreender que a coisa é muito mais ampla daquilo que nós podemos imaginar. Então, nós temos que levar em consideração essa ideia de que o planeta nosso, a nossa civilização, ela tem 12, 13 mil anos. Antes já existiam anjos e também os demônios. Na acepção da palavra, não demônio, mas espíritos trevosos. Esses espíritos trevosos, provavelmente, um dia serão anjos. E nós, um dia, também seremos anjos, sim. Tudo depende da nossa evolução.